O nosso tema de hoje é Lei de Liberdade, escolhido em virtude do nosso mês de setembro, onde se lembra duas datas comemorativas, que é a independência do Brasil, que é hoje, e a Revolução Farroupilha, dia 20. Dois movimentos em busca de liberdade. Mas não é dessas liberdades que a gente vai falar. O capítulo 9 do Livro dos Espíritos, o Livro das Leis Morais, tem um capítulo que fala só sobre a lei da liberdade. E ele discorre sobre vários assuntos que a gente até às vezes nem pensa como sendo na questão da liberdade. Porque quando se fala liberdade, normalmente a gente pensa assim, poder fazer aquilo que eu quero. Eu quero ser livre para poder fazer tudo o que eu quero. E a primeira pergunta dentro desse capítulo, ela é assim, alguém na face da Terra tem uma liberdade absoluta para fazer tudo o que quer, mais do que os outros? E a resposta diz que não, porque nós estamos interligados. Tem uma frase antiga também que a gente já ouviu muitas vezes que diz assim que a nossa liberdade termina onde começa a do outro, ou seja, respeito. Mas o que ele quer dizer especificamente é que nós precisamos uns dos outros para até exercermos um pouco da nossa liberdade. Nós somos extremamente necessitados do outro, para tudo. Tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos desse reflexo. Até para tentar ser bom, a gente precisa do outro. Porque como é que nós vamos manifestar o tal bem se não tiver para quem? Chega a ser fácil, né, dizer assim, eu sou bom porque eu endereço orações, eu peço pelos outros, mas na prática eu preciso de alguém. De alguém muitas vezes me testando para ver se eu realmente tenho essa perseverança em fazer o bem. Mas ele vai adiante. Ele diz que através dessas nossas desigualdades, nós estamos aqui num grupo pequeno e nós conseguimos perceber que somos iguais perante alguns aspectos, porém muito diferentes perante outros, né? E através dessas nossas desigualdades é que cabe a cada um de nós auxiliar a quem precisa, assim como nós somos auxiliados por aqueles que estão acima de nós, como já fomos muitas vezes. A gente pode exemplificar isso na questão física, que nascemos totalmente dependentes, como crianças pequenas, ou na questão espiritual, que somos diariamente ou todo momento auxiliados por aquele espírito que nos acompanha, chamado anjo da guarda, ou espírito protetor. A todos os momentos nós temos ele perto de nós. Se nós escutamos ele ou não, aí é uma escolha que nós fazemos. Mas, continuando, ele entra numa parte muito interessante que é o livre-arbítrio. Nós sabemos o que é o livre-arbítrio, mas aí ele questiona, as perguntas, né, são feitas para questionar. E na questão dos destinos, das fatalidades, onde é que entra o livre-arbítrio? Será que temos livre-arbítrio para poder impedir algo de acontecer, de modificar? Ou simplesmente nós nos encaminhamos numa sequência fatalista sobre os acontecimentos que ocorrem diariamente conosco? E ele até dá uma separada para a gente poder entender bem assim. Ele diz, ó, acontecimentos materiais da vida e atos da vida moral. Distingue em duas etapas. Os acontecimentos materiais que ocorrem, que muitas vezes a vida está indo plena e de repente parece que vira de cabeça para baixo, muitas vezes ali existe sim um determinismo pelas escolhas que nós viemos fazendo já há muito tempo, de outras vidas. Então, nascemos com predisposições orgânicas que muitas vezes afloram ou não, dependendo do andamento que a gente vai dando. Mas a questão moral, como ele coloca, essa é fruto da nossa escolha em cada momento. Porque ninguém está fadado a fazer uma escolha errada. É uma decisão que nós tomamos mediante o que nos agrada naquele momento, mediante o entendimento que nós temos de escolher para lá ou para cá. E é interessante porque a vida, como é um ciclo, maior ou menor, ela vai nos dar uma nova oportunidade de refazer aquilo que, de repente, a gente não conseguiu, naquele momento, ainda ter uma compreensão de acertar, vamos dizer assim. Por escolha, ainda continuamos caindo no mesmo erro de antigamente. Mas predisposição significa que trazemos uma tendência, não um fato já sacramentado. Por isso que é pré. Então, todas as tendências que nós percebemos, cada um tem as suas mais afloradas, elas são indicativo de como nós somos, das necessidades que nós trazemos para essa encarnação e que nós devemos, talvez, olhar com mais atenção para aquilo, porque pode ser o ponto chave para essa existência. Já trazemos alguma coisa de um passado para trabalhar nessa vez. E muitas vezes nós não damos a devida atenção para isso, né? Nós vamos empurrando algumas coisas com a barriga, deixando para depois, para um momento mais oportuno, para um momento em que talvez eu esteja mais tranquilo, mais equilibrado. Porém, tudo é fruto de construção. Tudo é construção. Então, se a gente pegar um exemplo de quando nós nascemos fisicamente, com algumas características bem determinadas, e ao longo da nossa vida nós vamos modificando fisicamente, através daquilo que nós vamos fazendo ao longo da vida. Então, nós temos sim essa possibilidade.